Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a sua doutora Teresa Mendes Costa. Vamos continuar uma conversa que iniciámos há uma semana e que não concluímos por falta de tempo. Vamos comentar várias datas relevantes que aconteceram desde a última gravação. Há uma semana não conseguimos concluir este trabalho e falávamos das aparições em Lourdes. Nossa Senhora apareceu a Bernadette a 11 de fevereiro de 1858. Há uma semana o Francisco dizia que Nossa Senhora nas aparições muitas vezes sorria. Isto tinha a ver de facto com um dos assuntos que eu tinha aqui para partilhar com os nossos ouvintes e também com os meus convidados. E que tinha a ver de facto com o sorrir, com o rir e com o sorrir de Nossa Senhora. Creio que foi na segunda aparição, Bernadette foi com uma prima e como ainda não tinha a certeza de que fosse, que se tratasse de Nossa Senhora, então o que é que decidiram? Decidiram levar um frasco com água benta. E pensaram assim, quando aparecer aquela senhora que presumimos que seja Nossa Senhora, mas que eventualmente pode não ser, nós vamos aspergir a água benta. E se de facto não for Nossa Senhora, quem lá estiver vai desaparecer. Era Santa Teresa de Menino Jesus que dizia que nada afastava tanto os demónios como a água benta. E foi o que aconteceu. Naquela segunda aparição, Bernadette e a prima aspergiram água benta. E quanto mais água benta deitavam, mais Nossa Senhora sorria. Portanto, a água benta é um sacramental. Pena é que muitas vezes as nossas igrejas, na pia da água benta, tenham tudo menos água benta. Parece-me que às vezes há um certo receio dos sacerdotes. Mas talvez o Francisco daqui a pouco nos possa dizer alguma coisa acerca disso. Sr. Doutor, o que é que lhe parece? Não sei se é o caso aqui de Oliveira, se é água benta, se não é água benta, mas eu posso dizer, posso falar pela minha paróquia. Lá não, só pedras. Água benta, lá não existe. Não sei porquê, mas tratando-se de um sacramental que devemos utilizar e que eu utilizo todos os dias. Um bocadinho, antes de ir para a cama, portanto, pois vendo-me com um bocadinho de água benta, um frasquito pequenino de água benta dá para mais de um ano. Não estou a falar de uma garrafa de 0,25, estou a falar de uma coisinha insignificante. E, pois, se isso afasta os demónios, porque é que nós não devemos utilizar esse sacramental? Mas sabe, eu acho que quando eu era criança e jovem, eu acho que falava-se bastante na água benta e no valor que ela tem, inclusive o que é que era um sacramental, que a maior parte das pessoas pensa hoje nem sequer sabem que isso é. E depois entrou em desuso por uma questão, segundo me constava, diziam, por uma questão de higiene, porque as pessoas iam todas com a mão à água benta. E daí em algumas igrejas até haver hoje em dia uma coisa mais sofisticada, de forma que cai o pingo de água benta e a pessoa não vai com a mão lá. De qualquer maneira, mais uma vez, e já estão habituados a que eu passo a vida a dizer que há muita ignorância cristã e que os cristãos são bastante ignorantes quanto à sua fé, eu penso que é falta de formação. Talvez eu esteja enganada, mas apetecia-me quase fazer um inquérito a ver quantas vezes é que na catequese se fala no sacramental. E claro, se nós em criança não ouvimos falar nos sacramentais e que a água benta, o que é que isso interessa e qual o valor que isso tem, quando chegamos à adultos também não sabemos, não vamos à procura de uma coisa que ignoramos até que existe, não é? Portanto, eu penso que há realmente, e mais uma vez também, eu ocupo a hierarquia, porque a hierarquia tem a responsabilidade de gerir todo esse estatuto, digamos, dos sacramentais e gerir um bocadinho a orientação que se dá na catequese, etc. Francisco, faz favor de se defender. Não, não há nada a defender, efetivamente. Enfim, eu por um lado qual é a razão de ser, não é? O que está aqui na base tem a ver com um abuso, portanto, deste género de práticas, não é? O que acontece muitas vezes é o que é um sacerdote repara que a água benta vai desaparecendo das pias da água da igreja, lhe desaparece sem uma motivação que seja clara. Não raras vezes, nós sabemos, muitas das pessoas acabam por usar a água benta para fins supersticiosos. E o raciocínio parece muito claro. Mais vale não haver e não usar, a usar para fins supersticiosos. Não sei se concordam comigo. Eu não concordo, Francisco. Mas veja isto. Em vez se a pia da água benta, portanto, se corremos esse risco, então há que fazer como dizia a doutora. Há que arranjar um outro sistema em que a pessoa possa apenas molhar o dedo. Eu estou a ver, por exemplo, numa paróquia que há na minha diocese, no meu arciprestado, que não é a minha paróquia. Aquilo deita apenas uma... É só chegar o dedo e é o suficiente. Não precisamos de mais. Portanto, em vez de terem água na pia, pronto, tem outra coisa. Desconheço esse... É o reservatório de água benta. Esse reservatório com gota a gota. Não conheço. Mas, enfim, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, efetivamente, o que acontece é muitas vezes os sacerdotes acabam por um benefício pastoral, um bem maior, acabar por limitar o uso da água benta. Não é? Ainda não foi há muito tempo que fui almoçar com um sacerdote e que, no final do almoço, alguém o reconheceu e veio e disse: "Ah, seu padre, eu gostava muito de passar lá um dia em casa, gostava de falar consigo e pedir-lhe um favor." E esse sacerdote perguntou-lhe: "E que favor é que quer?" "Ah, eu gostava que me benzesse um garrafão de água benta, porque..." "Não sei, para cozer as batatas." "Porque é bom ter sempre água benta em casa, até aí nada mal, e porque tenho..." Eu já não sei o que era, mas pensei que era alguma coisa assim do género. "Tenho uma pessoa que se compatibilizou comigo e que faz uma vida negra, e eu, quando ela faz mais a vida negra, despejo-lhe água benta." Ou seja, eu não estou... Pronto, a nossa reação, que a gente tem que respeitar. Temos que respeitar. E como esta história, há milhares de outras histórias. Esta não se passou aqui, passou-se até longe daqui. Mas como esta história, há milhares de outras histórias que poderia aqui contar, daquilo que me recordo. Para dizer o quê? Que, efetivamente, às vezes, o malefício de ter a água benta nas igrejas à disposição de todos, porquê? Porque depois cada um usa abusivamente, acabamos por estar, é um convite quase à profanação, diríamos assim, de coisas sagradas. E por isso eu compreendo bem o sacerdote que não o faz. Agora, eu acho que isso deve ser sempre um meio transitório e, sobretudo, pedagógico, que é que está a minha questão, não é? Ou seja, um sacerdote que nota que a água benta desaparece para fins menos lícitos. Pedagógica e transitoriamente, pode e deve suspender o acesso à água benta de forma livre e fácil. Mas só pedagógica e transitoriamente. Quer dizer, agora de um momento para o outro, dizer assim: "Nesta igreja nunca mais há água benta." Ou nunca houve. Eu penso que... Na minha paróquia, estou vendo a Igreja Nova, nunca houve. Pronto. Nunca. Eu penso que aí a coisa já não é tão benéfica quanto isso, porque, de facto, é um bem. Qual é os benefícios dos sacramentais? É bom recordarmos. A expressão com a água benta, ou benzer-se com a água benta, procura suplicar a Deus uma bênção, em primeiro lugar, uma bênção. Em segundo lugar, essa bênção, como um ato piedoso, ajuda a pessoa no seu processo de santificação, limpa aquela alma dos pecados veniais que tiver cometido. Em terceiro lugar, é um convite, uma provocação à fidelidade à nossa fé, porque recordamos com aquela água, a água batismal com que fomos emergidos no dia do nosso batismo, e por isso nos desafiamos, nos convidamos, nos autopropomos a sermos cada vez mais fiéis às promessas do nosso batismo. Isto é um benefício. Privar este benefício por causa do abuso, às vezes é o que o povo diz. Por causa do erro de um, pagam todos. Agora, isto só se compreende transitória e pedagogicamente. Eu penso que era necessária, nas nossas comunidades, uma sólida catequese da comunidade que não digo que seja sempre a falar disto, é óbvio. Que nem de certo, nem de perto nem de longe é o assunto mais importante. Mas que na catequese que o sacerdote ao longo de um ano procura fazer à sua comunidade, nas homilias da missa dominical, que volta e meia seja uma catequese sobre os sacramentais, o uso regular dos sacramentais, explicar, isso é que eu acho. Parece-me a mim que aí é que pode haver uma certa incúria, ou seja, uma certa desresponsabilização, porque essa catequese às vezes não se faz da melhor forma. Voltamos à falta de formação, de que a doutora falava há pouco. Voltamos à mensagem do Papa para a Quaresma, que ele próprio, creio que fala também na formação. Essa formação que é necessária. Creio que era São Paulo que dizia que muitas vezes a nossa conversão, que temos duas conversões, a conversão da razão e a conversão do coração. E a conversão do coração, que muitas vezes vem muitíssimo mais tarde do que a conversão da razão. E eu penso que, de facto, assim acontece. Porque muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas falta-nos a vontade, falta-nos o coração para de facto cumprirmos. Palavras unidas, pensamentos como um sol, entre lágrimas sentidas, alcanço a paz, segue segurança. Sozinho nunca, por mais que seja a distância, compreensão, maturidade, valor, pela inocência de um amor, causa invasão de cor na alma, que hoje tanto a sinto, pureza sem medo, amanhã tudo atinjo, puro como sentimento, real como lágrimas, que liberto quando explodo sentimentos nestas páginas. Percorro a tua face, sinto confiança, sinto amada como amo e nunca se cansa, transpiração, o olhar tão puro quanto brilha, a companhia que se mantém mesmo quando estou sozinho, e fotografias que enxergo, muito mais do que ter, muito mais do que amizade, tu és tudo que eu conservo. Não sinto medo, sinto vontade de estar contigo como sou, sinceridade. Eu quero-te ver a sorrir, as palavras são a substância do sentir. Então, não sinto medo, sinto vontade de estar contigo como sou, sinceridade. Eu quero-te ver a sorrir, as palavras são a substância do sentir. Alcanço o pôr do sol, sinto inspiração, escrevo tudo o que sinto por vontade do coração e alma, que nada temo, nada a temer, confiança existe e persiste em prevalecer. Eu deixo quando somos um para o outro momentos positivos que soam sempre a pouco. És o que a cada coisa falta para que pareça inteiro. Somos sempre e para sempre verdadeiros. Palavras tuas que faço minhas completamos. Alma com alma, quando tudo nós criamos. Quando se nasce mutuamente, estamos sempre presentes. E quem amamos nunca está ausente. E por mais que escreva, fica tanto por dizer. Neste vasto caderno que ainda tanto por escrever. Tenho como nós tanto para viver, partilhar e crescer. Juntos até para além de morrer. Não sinto medo, sinto vontade de estar contigo como sou, sincero. Eu quero-te ver a sorrir, as palavras são a substância do sentir. Então, não sinto medo, sinto vontade de estar contigo como sou, sinceridade. Eu quero-te ver a sorrir, as palavras são a substância do sentir. Então, através da Rádio Boa Nova em 100.2, ou através da rádio bonova.com, ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com o Sr. Teresa Mendes Costa. Estamos a dar continuidade a uma conversa que iniciámos há uma semana e que se refere ao Dia do Doente e que é também em simultâneo com o dia da primeira aparição de Nossa Senhora em Lourdes a Bernadette. Vamos continuar a conversar acerca deste assunto. Depois falaremos dos 10 anos da morte da Irmã Lúcia e de outras datas assim importantes. Um outro ponto que eu tinha aqui para partilhar com os meus amigos e que tem a ver com a quinta aparição de Nossa Senhora a Bernadette. Na quinta aparição, Nossa Senhora ensinou-lhe a fazer o sinal da cruz. Nossa Senhora vai aparecendo em vários países, traz a sua mensagem, mas realmente nesta aproveitou também para ensinar àquela adolescente o sinal da cruz. Aproveito para dizer o seguinte, às vezes impressiona-me a forma deficiente, não só como nos benzemos, como nos persinamos, como levamos o joelho ao chão, mais parece às vezes estarmos a jogar o pelão do que propriamente a fazer atos de adoração. Eu creio que Nossa Senhora quis com isto mostrar que a Deus não se oferecem coisas mal feitas, do contrário, com certeza que deixaria aquela adolescente na sua ignorância, sem estar muito preocupada em como é que ela deveria fazer bem ou mal o sinal da cruz. O que é que lhes parece? Eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas acerca disso. E várias vezes me tenho surgido, desde que você é para Oliveira. Até porque aqui em Oliveira, como o meio é mais pequeno, a igreja é mais pequena do que as de Lisboa, dá mais na vista. Realmente a mais inovação que se faz, felizmente, neste momento. Em bom da verdade, eu acho que tem havido uma evolução da parte das crianças, que as crianças até há relativamente poucos anos não faziam genuflexão, faziam um gatafunho qualquer diante do Santíssimo. Hoje em dia a maior parte das crianças faz genuflexão, se bem que eu lamento que não nos ensinem que a genuflexão não é um ritual motor e que é realmente um ato de adoração. E portanto, quando ajoelham ou quando fazem a genuflexão, deviam entrar em relação com o Santíssimo que está na frente delas. E por outro lado, os adultos que frequentemente, ainda ontem na missa, numa das terrinhas aqui à volta de Oliveira, onde eu fui, as pessoas fazem genuflexão mesmo sem o Santíssimo lá estar. Quer dizer, mais uma vez, isto é falta de formação. É falta de formação. Depois, explicar às crianças, que é outra coisa que me faz confusão, que as catequistas o não façam, que o fazer apenas uma inclinação está próprio nas pessoas que têm qualquer deficiência e que não podem ajoelhar. Mas uma criança de 6, 7, 8, 9, 10, 11 de anos, graças a Deus, não tem artroses, não se justifica que faça inclinação dentro do Santíssimo. Por outro lado, as pessoas adultas que vão fazer o peditório na igreja durante a missa vão pôr o cestinho depois em frente ao altar, que é uma coisa que eu pessoalmente não gosto. E acho que devia haver um dos acólitos a receber os cestos e irem para dentro. E não ficar a exposição dos cestos na frente do altar. As pessoas que lá vão fazem a genuflexão. Como há uma, sobretudo, que me deu na vista no domingo passado, que não era costume fazer o peditório, fez uma genuflexão com toda a inclinação possível e imaginária. Quando, ao fim e ao cabo, quando põe o cesto, não tem que fazer a genuflexão, porque não está a fazer, neste caso, não é o sacrário, é o altar que temos diante de nós, e acho que as pessoas deviam, mais uma vez, eu lamento ser muito chata sempre a dizer o mesmo, mais uma vez é a falta de formação, a pessoa não distingue que, perante, inclusive podiam fazer esta pergunta, porque é que o sacerdote quando entra, não faz uma vez, faz uma reflexão, entra e eu sei, uma vez faz uma reflexão, outra vez faz a inclinação, se as pessoas começassem a pensar, mas as pessoas não pensam. Eu acho que há uma superficialidade na maneira como se vive o dia-a-dia que atinge, inclusive, depois a própria atos religiosos. Voltamos ao ponto anterior em que o Francisco dizia que, de facto, o sacerdote deve falar nestas coisas e noutras ao longo do ano. E os catequistas também. Nós temos que ouvir as mesmas coisas várias vezes até interiorizar, e se calhar acabamos até por nunca interiorizar tudo. E, aliás, pronto, nem nunca interiorizamos tudo. Portanto, isto é necessário repetir-se. É claro que se as coisas não são ditas, pronto, vão andando. Francisco, mas a verdade é que a Deus não se oferecem coisas mal feitas, não é? Pois não. E, portanto, é importante de nós, na catequese, os que temos a missão de educar as novas gerações, também os sacerdotes, e, enfim, toda a comunidade, ajudar a reparar estas coisas. Também devemos ficar simplesmente na constatação de que tudo está mal. Devemos procurar que essas pessoas sejam corrigidas, e às vezes sai-nos do pelo corrigir e ajudar alguém com caridade a fazer esse seu caminho de fé. Em Oliveira do Hospital lançámos há pouco tempo a catequese de adultos, grupos de adultos, que através dos instrumentos que a Diocese de Coimbra coloca à nossa disposição se vão reunir. Penso que são vários os grupos, agora não tenho uma noção. O Dr. Teresa de Alves está a dizer. Não sei exatamente o número, mas são vários grupos. Vários grupos. Se eu quiser agora começar a contar, já lhe digo o que eu faço. Pronto, das várias paróquias que servimos, cada um desses grupos terá ali entre 8 a 12 elementos para, periodicamente, a maior parte deles penso que será quinzenalmente, fazerem uma sessão de formação. É muito importante, esta é a tarefa, aliás, esta é um dos objetivos do nosso Bispo Dom Virgílio para a Diocese de Coimbra, é que os nossos cristãos percebam que a formação cristã é algo que deve acompanhar a vida toda do cristão. Da mesma forma que já nos habituámos, pese embora comecem a haver ventos de mudança, a que as nossas crianças tenham que fazer catequese de infância e de adolescência, também nos devemos habituar que os nossos adultos deverão também enveredar por caminhos de catequese de adultos de formação. Só se fizermos uma sólida aposta na formação de adultos, de cristãos que se sintam discípulos, é que depois podemos ter cristãos que deem testemunho, que sejam missionários. Porque ninguém dá aquilo que não recebeu. E, portanto, daí a aposta da Diocese de Coimbra na formação de comunidades de discípulos, em vista à dimensão missionária, ao anúncio do Evangelho. Quem nos está a escutar pode dizer, mas que importância é que terá também fazer este gesto bem ou fazer mal? Mas a verdade é esta, quer dizer, se nós fazemos um destes gestos bem, estamos a adorar a Deus, não é? Se o fazemos mal, estamos a ofendê-lo. E sobretudo, fazendo de qualquer maneira, estamos a própria formação humana do caráter da pessoa está a ser mal conduzida. É fazer as coisas à toa, conforme calha. E eu acho que isso já não é só na parte religiosa, é em tudo quanto se faz. Eu acho que aquilo que nós fazemos nem sempre é perfeito, porque somos falíveis, evidentemente, mas eu acho que se nos habituarmos a que aquilo que a gente faz faça o melhor que pode, isto melhora a vida todos os dias. Até porque Deus não é insensível a isto. Eu estou a pensar que todos conhecemos aquele evangelho que nos fala que Jesus foi à casa de Simão para um jantar. E o que acontece? É que Jesus chegou lá e ele não lhe deu água para lavar as mãos, não lhe deu um beijo como normalmente era hábito. E Jesus lamentou. Portanto, Deus não é insensível a isto. Um outro assunto que queria partilhar também convosco, ainda em relação a estas aparições, até para sairmos deste assunto e irmos para outros, mas é o seguinte, na oitava aparição, Nossa Senhora pediu para rezar pelos pecadores e disse por três vezes para que se faça penitência. Nossa Senhora pediu a Bernadette para que beijasse a terra em penitência pela conversão dos pecadores. Pronto, eu também não sabia isto. É verdade que eu via o Papa a beijar, sempre chegava a um país. Não sei se o seu significado será o mesmo, mas aqui Nossa Senhora disse-lhe para beijar a terra em penitência pela conversão dos pecadores. Será com essa finalidade que o Papa beija a terra sempre que chega a um país ou não, Francisco? Bem, esse era um gesto do Papa São João Paulo II. O Papa Bento XVI, o Papa Francisco já não o fazem. João Paulo II também fazia. Poxa, é isso que eu disse. Bento XVI. Não, o que eu disse foi, é um gesto do Papa São João Paulo II. A Bento XVI e o Papa Francisco já não fazem esse gesto. Enfim, em João Paulo II está, há um livro da Aura Miguel, Porque Viajas Tanto, em que o Aura Miguel relata as experiências e fala sobre esse simbolismo. Perguntaram ao Santo Padre qual era a razão de ser, e ele dizia que beijava aquela terra porque aquela terra havia sido criada por Deus, ali vivia a comunidade cristã que ele ia disposto a visitar, e portanto, por um sinal de respeito ao dom de Deus que aquela comunidade, que aquele país, que aquela nação era para ele, por uma questão de gratidão a Deus, a primeira coisa que ele fazia era aquele gesto, que no fundo era um gesto de oração, não só um gesto de saudação, mas um gesto de oração. E depois era alguém que se parecia, ele queria dar também essa ideia de profunda humildade, não é? Ele vinha em nome de Cristo, como vigário de Cristo, mas colocava-se ali ao serviço, à disposição, diante daquelas pessoas. E, portanto, esse era um gesto, provavelmente terá sido dentro dessa mesma lógica, não lhe sei agora dizer, também Nossa Senhora convidou a vivente de Lourdes a assumir essa postura. Ora bem, eu queria sair deste ponto, mas ainda vou referir aqui mais duas coisitas, que são as seguintes. Bernadette, pronto, as pessoas tinham uma certa tendência para dar presentes a ela ou à família, e ela disse não, que não queria que a família recebesse nada, que não recebesse gratificações, porque dizia que isso a queimava. Quando hoje vemos a nossa sociedade, olhamos para eles, mas de facto parece que ninguém se queima. Na 16ª aparição, Nossa Senhora diz quem é. Há uma coisa que me impressiona, é que, pronto, só depois de muita insistência, é que Nossa Senhora diz que era a Imaculada Conceição. Isto é uma revelação significativa. Aliás, o próprio Francisco já o disse a semana passada, falando do dogma, mas uma coisa que eu reparei é que, de facto, Nossa Senhora parece que até teve relutância em dizer que era a Imaculada Conceição. E antes de o dizer, a Bernadette olhou para o céu num ato de humildade. Pronto, não sei, acho que nós às vezes tratamos as coisas com muita ligeireza, não é? Com muita ligeireza, não é? Quando as coisas são realmente muito, muito sérias, mas pronto, é assim. Finalmente, para deixar este assunto e entrarmos noutro, portanto, em Lourdes, como há pouco o Francisco referiu, houve 18 aparições, muito mais do que em Fátima. Embora já se aqui dissesse, hoje e há 8 dias, que a mensagem de Fátima é muito semelhante, no fundo é a conversão. Para finalizar, dizer que a Bernadette entrou num convento porque dizia que sentia necessidade de se isolar e para não ser apenas como um objeto de admiração pública. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Oração pequenina, de uma beleza elevada. Oração tão pequenina, de uma beleza elevada. Nosso Senhor é convosco, Com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da Rádio Boa Nova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Estamos a dar continuidade a um programa que iniciámos há uma semana e vamos, nesta parte final, falar um pouco também da Irmã Lúcia e das aparições em Fátima, porque têm bastante semelhança com as aparições de Lourdes. Eu creio que o Francisco é um especialista nestas coisas também de Fátima, tal como noutros assuntos. Oh Francisco, eu tenho aqui... Pronto, tenho aqui alguma curiosidade, não é? Fez 10 anos que a Irmã Lúcia faleceu, tinha 97 anos, e já naquela parte final da vida eu vi alguns jornalistas de volta dela muito, muito curiosos, muito insistentes, muito preocupados, não propriamente com a doença dela e com o fim dela, mas em saber o que é que era a terceira parte, o que era o terceiro segredo, parece-me que era assim que eles referiam. Portanto, a primeira parte do segredo, creio que é a visão do inferno aos pastorinhos, em que lhe mostrou as almas que estão no inferno em forma de brasas, transparentes e negras, no mar de fogo. Para salvar as almas do inferno, era necessário estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Se a humanidade seguisse os conselhos da Virgem, muitas almas se salvariam e haveria paz. Do contrário, viria uma Segunda Guerra Mundial muito pior do que a primeira. Eu penso que é a primeira parte do segredo. Depois, se não for, os meus amigos fazem favor de me corrigir. Na segunda parte do segredo, Nossa Senhora disse que se os seus pedidos não fossem atendidos, a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, e de facto veio o comunismo, não é? Promovendo guerras e perseguições à Igreja. Tudo isto aconteceu. Os bons seriam martirizados, e foram já bastantes, e continuam a ser. O Papa teria muito que sofrer e muitas nações seriam aniquiladas. Eu penso que aquele aspecto da Rússia, quando aquelas nações ficaram satélites da Rússia. E Nossa Senhora diz, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. A Rússia se converterá e o mundo terá um tempo de paz. Eu penso que isto é a segunda parte que todos conhecemos. Agora, o que me intriga é a terceira parte do segredo e é aqui que eu peço uma ajuda. É um novo convite à conversão e à penitência e a visão do Papa, que caminha vacilante e trêmulo, atravessando uma cidade em ruínas, junto de cadáveres, seguindo por uma multidão de bispos, padres e religiosos e fiéis, que serão todos massacrados por soldados inimigos. Esta parte final terá a ver com o ataque a João Paulo II, de que foi vítima, ou esta parte estará para vir ao Francisco? Eu tenho, desculpa... Não, doutora, faz favor. Eu penso que nós não estamos aqui a fazer previsões, mas de que essa terceira parte está sendo vivida, quer mais realismo em relação a isso do que aquilo que está a acontecer. A própria, dentro do próprio Episcopado, nós sabemos que o demónio está a atuar, nós sabemos das carnificinas que se fazem. A guerra não é só a guerra antiga, nem os furtões, e é a guerra que está a dar. Eu acho que nós estamos numa altura do mundo em que realmente, pelo facto de não se ter feito, e não se faz, e continua a não se fazer caso, ninguém está a pensar em fazer penitência, nem rezar mais, nem ter uma vida mais digna. Pelo contrário, nós estamos numa época em que o erotismo e o hedonismo cavalgam de uma maneira astronómica, e no entanto a Nossa Senhora pediu exatamente o oposto. Portanto, se nós estamos a atuar de uma maneira oposta àquilo que a Virgem pediu, é muito natural as catástrofes que ela anuncia se realizam. Eu, para mim, pessoalmente, e com a idade que tenho, que já podia ser avó do Diácono Francisco e mãe do Sr. Melo, tenho idade para isso. Quer dizer, eu nunca vi uma época tão dramaticamente selvagem e de carnificina como as agora. Francisco. Não sabe se eu ainda me lembro. A questão é se a terceira parte já foi incluída na terceira parte do segredo, se já foi incluída, se já está incluída, portanto, quando se fala do Papa, que. Ou se isto ainda está para vir. E isto começava, agora tive aqui uma branca, isto começava por causa da. Não, sim, mas antes disso. Dos 10 anos da irmã Lúcia. Então vamos voltar ao início, porque eu acho que há coisas aqui muito interessantes para dizer a esse nível. Primeiro, quando a gente comemorou 10 anos agora, eu que só tenho 29, ou eu que já tenho 29, não sei, 10 anos, e eu lembrar-me como sou ontem, são das primeiras reações da minha vida, em que eu começo a perceber que já estou a ficar velho. Porque ainda nunca tive nenhuma reação destas. Passaram 10 anos e eu pensei que e foi agora. Lembro-me disto, não é? Estava no seminário, foi um domingo, como sabem, e lembro-me que nós acabámos de rezar as vésperas e recebemos uma chamada da parte do Carmelo para os turistas dirigirem-se quanto antes ao Carmelo, por forma a ajudarmos as irmãs, porque nessa às 10 ou 11 da noite iam abrir o Carmelo para as pessoas começassem a velar o corpo e da irmã Lúcia, e estavam já multidões, assim que os jornais das 8 abriram todos com a informação de que morreu a irmã Lúcia, ela estava bastante mal, etc. E então lembro-me que nós comemos a correr e logo nos dirigimos para o Carmelo, onde procurámos ajudar as irmãs naquela noite, que se prolongou madrugada fora, na tentativa de ajudar a orientar os milhares de pessoas que ali chegaram. Não é? Inclusive me lembro que naquela noite foram personalidades de nível nacional, gente famosa, a nível nacional, não vou estar aqui a dizer nomes, por privacidade, naturalmente, mas um conjunto de pessoas de nível nacional que vieram a Coimbra, 11 da noite, meia-noite, gente que estava em Lisboa, que viu as notícias das 8 e que pegou no carro e veio para Coimbra, portanto, vi gente também conhecida nesse contexto. Depois, no dia seguinte, segunda-feira, porque o funeral só se deu uns dias depois, não sei se quarta ou quinta-feira, Ela esteve, salvo eu, ainda uns 2 ou 3 dias a ser velada. Nós fomos sempre ajudar às missas e animar as, a liturgia das missas exequiais. E depois preparei, na altura, com os outros seminaristas, preparámos a liturgia. Lembro-me que li a oração dos fiéis. Marcou-me muito aquela celebração, porque tive a firme consciência de que estávamos a viver algo histórico, não só no que diz respeito à história humana, mas também algo que diz respeito à história da Igreja e um momento carregado de densidade espiritual. Esta é que é a questão, não é? Porque a comoção de tantos milhares de pessoas que foram a Coimbra participar dos funerais da irmã Lúcia no Carmelo, na Sé Nova. A vinda do cardeal, na altura, cardeal Tarcísio Bertone, que era, na altura ele era bispo de arcebispo de Génova, e veio como legado do Papa João Paulo II presidir as celebrações do funeral. Depois, todo o ambiente da própria celebração do funeral. E depois, lá está, o Armando há pouco dizia que eu te conheci, que eras, não sou especialista nenhum na mensagem de Fátima. Amo a mensagem, acho que Fátima, Portugal, no século XX e XXI, e se calhar deve a fidelidade da sua fé à Nossa Senhora de Fátima e àquele santuário, e portanto procuro conhecer um pouco da mensagem e da história das aparições. E eu lembro-me que o primeiro pensamento que me sobreveio à cabeça é que eu estava a viver um dia e uma ocasião que Nossa Senhora, em 1917, tinha no seu, na sua mente gravada, não é? Lembram-se quando a Lúcia pergunta à Nossa Senhora se a Jacinta ia para o céu, se vai para o céu brevemente. O Francisco vai para o céu brevemente, mas tem que rezar muitos terços. E eu vou para o céu, vais para o céu, mas ainda ficarás mais algum tempo nesta terra. O mais algum tempo nesta terra foi, fez um arco de 13 de maio de 1917 para 13 de fevereiro de 2005. É mais algum tempo para Nossa Senhora. O tempo para Deus como a nossa. E eu, na altura, lembrei-me, este pensamento é assim, eu estou a viver um dia, que nós, e sinto-me um privilegiado, que Nossa Senhora, no seu coração, o sentiu. Porque, de certeza que nós vemos, depois até agora, nesta nova biografia que saiu da Irmã Lúcia, publicada pelo Carmelo, o ano passado, nós vemos que a Irmã Lúcia vivia um profundo desejo de céu, um profundo desejo de se encontrar com Maria, com Deus, com os pastorinhos. Aliás, as últimas palavras da Irmã Lúcia nesta terra foram essas mesmas. Vamos para o céu com a Nossa Senhora, com a Lúcia, com a Jacinta, com o Francisco, não é? Com os pastorinhos, vamos para o céu. Portanto, ela tinha este desejo de céu no seu íntimo. E, portanto, devia ter um grande desejo de reencontrar a mulher mais branca que o sol, mais luminosa que o sol, que em 1917 lhe havia aparecido. Mas eu também estou a crer que Nossa Senhora também deveria ter um grande desejo de, nessa comunhão muitíssimo mais íntima que é o céu, de estar com Lúcia, não é? E, portanto, aquele dia 13 de fevereiro, de certeza que foi um dia esplendoroso, de grande festa no céu. E interessante, se ao mesmo tempo sentíamos a saudade de ver partir a Irmã Lúcia, sentíamos a saudade, melhor, sentíamos a alegria de ver que, de verdade, Deus, com os santos, se alegra no céu por aquela nova irmã que fez a sua Páscoa, e nós que ainda continuamos peregrinos nos alegramos pela Páscoa da Irmã Lúcia, não é? O dia de Páscoa da Irmã Lúcia foi algo indivíduo. Eu recordo com muito carinho esse dia. E depois há algo que ainda hoje me deixa assim a pele em pele de galinha, que foi o Padre Frade, que na altura era o diretor do coro da sede de Coimbra, decidiu colocar como cântico final da celebração um cântico popular, penso, não quero errar, mas um cântico da década de 50, 60, popular, No céu a irei ver, no céu, feliz dia. Sim, irei ver Maria, meu bem, meu prazer. No céu, no céu, no céu, um dia a irei ver. E era interessante que naquele momento foi qualquer coisa de esplendoroso. Eu lembro-me que a minha função como acólito era levar a vela junto ao crucifixo na frente e depois ler a oração dos fiéis. E, portanto, eu com a vela ia bem ao lado das pessoas e ouvindo aquele contínuo naquela procissão de gente que cantava este cântico com uma convicção, com uma firmeza que a paz das tantas nós estávamos ali a misturar tudo. Porque estávamos a dizer que no céu iremos ver Maria, mas também no céu irei ver a Lúcia. E aquela mistura, que na altura nos deixou assim um tanto ou quanto abandonados, depois a gente, de facto, é isto. Né? Um desejo de comunhão, um desejo de céu. Ou seja, o desejo de céu que a irmã Lúcia viveu nesta terra, tanto é que, como sabeis, na porta, na parede exterior do Carmelo de Coimbra, lá está, num grande azulejo, uma frase extraordinária da irmã Lúcia, pintada, em letras enormes: para mim o mundo é caminho para Deus. Este desejo de céu da irmã Lúcia, nós ali o recebemos também. Quando cantámos aquele canto, toda aquela assembleia, já falei isto com muitas pessoas que estavam lá e que me dizem: de verdade, aquele canto foi qualquer coisa de apoteótico, qualquer coisa extraordinária. Porque nós cantávamos com uma convicção que, no fundo, fazíamos ali uma profissão de fé. Creio na vida eterna, creio em Deus, creio na comunhão dos santos, creio que sou feito para o céu, creio que um dia vou ver Nossa Senhora, creio que um dia vou estar em comunhão com todos estes que partiram antes de mim. Foi um momento de rara beleza espiritual, os 10 anos da morte da irmã Lúcia. Mas é um momento também de responsabilidade. E agora volto à questão que eu espero estar a ser maçador. Não, não. Eu aproveito só para dizer o seguinte. Nestes 10 anos, embora a irmã Lúcia ainda não tenha sido beatificada, já aparecem milagres. Sim, graças. Portanto, graças, portanto, por intermédio dela. Alguns casos que aparecem com alguma frequência parece-me que são casais que não têm filhos, que recorrem a ela e que depois, portanto, facilmente têm filhos. Mas isto foi apenas uma parte. Francisco, não, eu dizia-lhe que depois das celebrações, esse momento de alegria, de gozo por celebrarmos a Páscoa da irmã Lúcia, veio ao meu espírito, e recordo, e também quero trazê-lo aqui, porque encaixa na segunda parte da sua pergunta de há pouco, sobre a questão da atualidade da mensagem, e depois disso, da atualidade, se a mensagem está ainda viva, se ainda fala para nós hoje, vem o momento da responsabilidade. Não é? Porque eu lembro-me, claramente, que depois tinha ainda a teologia muito fresca, estava precisamente nesse tempo a estudar essas matérias. E lembro-me de que tinha aprendido que, com a morte do último vidente, termina-se o ciclo da revelação. E, portanto, eu lembro-me que, naquela altura, veio ao meu coração esta ideia. Sobre Fátima, passou a estar tudo dito. Aquele momento da morte de uma Lúcia consumou a revelação que Nossa Senhora queria em Fátima falar. E é um momento da responsabilidade. Não é? É um momento da responsabilidade. Muita gente olha para Fátima, dentro e fora da Igreja, sobretudo no que diz respeito à sua dimensão profética, a forma como Deus fala para os tempos de hoje, como se a mensagem de Fátima dissesse concretamente algo que diz estruturalmente respeito à história do século XX. As perseguições comunistas, a Primeira e Segunda Guerra Mundial e o atentado ao Papa João Paulo II em 81. Pois bem, quando o Papa Bento XVI, atual Papa Emérito, veio a Portugal, disse, ainda a caminho para Portugal: engana-se quem pensa que a dimensão profética da mensagem de Fátima está terminada. Engana-se quem pensa assim. Porque parece que, de facto, as coisas estavam todas, depois da revelação da terceira parte, o segredo de Fátima, no dia 13 de maio do ano 2000, quando João Paulo II veio a Portugal beatificar os pastorinhos, e o cardeal Sodano, então secretário de Estado, faz o anúncio da terceira parte, que a coisa estava resolvida. Tinha ficado tudo por ali. Bento XVI, quando vem, diz: engana-se quem pensa. Portanto, a minha questão é esta. Há algo mais por revelar? Eu estou convencido que não. Que não há algo mais por revelar. Que vamos ser claros. Do que diz respeito aos eventos de 1917, o que diz respeito aos eventos que depois se deram mais tarde, na década de 30, 40, e que nós conhecemos através das memórias da irmã Lúcia. Por esta biografia que saiu do Carmelo em 2013, sabemos que da revelação de Fátima ainda há aspectos que estão a ser agora estudados, explorados e a vir ao de cima. Porque esta biografia já traz dados novos que até agora estavam desconhecidos. Então aqui faz-me lembrar de que, mais do que os eventos e que os factos, há uma atualidade que está ainda muito presente. Fátima continua a falar aos nossos dias. Fátima continua a falar hoje. E os sinais com que Nossa Senhora em Fátima se manifestou são sinais que continuam ainda hoje vivos. E, portanto, eu penso que nós em Fátima, como diz o bispo de Fátima atual, o senhor António Marto, nós em Fátima temos ali um autêntico compêndio do Evangelho. E o Evangelho é tão atual há 2000 anos como é atual hoje. Cabe-nos a nós a perceber esses convites e atualizá-lo na nossa própria vida. E o que é que diz em relação àquela frase em Portugal manter-se-á sempre o dogma da fé? Eu estou em crer que Nossa Senhora não fez essa quase promessa, diríamos assim, por causa dos lindos olhos dos portugueses. Porque nós somos tão virtuosos quanto os outros, ou tão pecadores quanto os outros. Pois ela é a rainha de Portugal, coroada, e nunca mais nenhum rei usou a coroa depois dela, depois de ter mandado. Mas isto não paralelamente com o que está a acontecer no mundo inteiro, isto não tem um certo paralelismo? Pois talvez. Eu só digo uma coisa. Se Nossa Senhora, em 1917, disse que no dia 13 de julho que em Portugal nunca acabará o dogma da fé, quando poucos meses antes o primeiro-ministro de Portugal, Afonso Costa, disse no Parlamento que iria extinguir a religião em Portugal em duas gerações, quando no dia 13 de maio de 1917 Lenin escreve o chamado Credo Ateu, eu olho para esta promessa da Senhora de Fátima como uma grande bênção, como uma grande promessa de auxílio que Nossa Senhora concede ao nosso país. Se em Portugal não acabará o dogma da fé, não é por causa dos lindos olhos portugueses, mas é por causa da própria Virgem Maria, que em Fátima ergueu a sua cátedra e de onde nos ensina a arte de crer, de esperar e de amar a Jesus Cristo. É por causa dela e da sua presença. Você, eu não ponho isso em causa. O que eu acho é que, olhando para o que acontece no mundo, e nós sabemos, infelizmente, aqui na Europa, a Bélgica é o grande centro dos jihadistas. A França está super corrompida. Podemos dizer que em toda a Europa há um crescente ateísmo, e eu pergunto se não acha que é exatamente essa não, promessa de Nossa Senhora, não é só na altura, mas é do atual. Por exemplo. Sim. Temos que terminar, porque o nosso tempo chegou ao fim. Muito bem. Santa Quaresma, doutora Teresa Armando, e nossos ouvintes, estamos ainda encaminhada com as mal, uma quaresma abençoada para todos nós. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.